muito fácil, mas nem todo mundo vai entender. Escolhas trazem consequência e quem se fode é você, que tá na base da pirâmide. Vão tentar te iludir com falsas promessas pra depois te destruir. Lembra do que eles prometeram em campanha. Lembra, povo burro vota errado e sempre apanha. A gente fica vigilante, não quero ter político de estimação me enfeitando a minha estante. Elefante branco, com gesto de bandido, quem roubou tem que ir pra cana, independente do partido. São seletivos, agressivos, hostilidade sempre acima dos motivos. Armas não são a solução, pelo tamanho dos impostos que pagamos, temos direito à proteção. Eu nasci no gueto e tô ligado desde cedo que favela eles combatem com política de medo sempre. Pertence ao mesmo saco no conjunto, o país tá dividido, só que nunca teve junto. Só tá mais polarizado, cada um olha seu lado, e que se foda quem tiver vivendo fora do mercado. Aí que mora o perigo, irmãos da mesma pátria se tratando como inimigo. O povo se xingando pelas redes, queria ver eles se matando por nós, que nem nós se mata por eles. Não sabem distinguir porte de posse, é como confundir espirro e tosse. Antes do canhão na mão, tenhamos como meta, quando tiver no trânsito, aprender a dar seta. Quando era nós que fazia sinal de arma, a burguesia não gostava e ficava com medo. Hoje boa parte pede paz de forma contraditória, fazendo arminha com dedo. Já não é segredo, plano perfeito para matar. Quem não reclama, fica no drama, fica fadada, se acomodar. Vida de gado é tempo perdido, tamo de fora desse contexto. Mesmo sem combate, tem abate sem pretexto. Independente de opiniões, país com mais de 200 milhões, tá falhando alto cada tom de voz. Se não for a gente, quem será por nós? Sem referência, qualquer coisa serve. Tá insalubre com uma pá de verme. É a pureza da genética, sobra arrogância e falta ética. O seu casaco de general cheio de anéis, de ablés, pra cada verso que decoro. Se o brasileiro renascesse como dinossauro, certamente votaria em um meteoro. Às vezes sem verba, mas sempre com verbo, pegando a visão do mundo moderno. Usando terno, ganância sem limite, senso coletivo praticado não existe. A massa se reúne e causa choque, se eles vão gostar, I don't give a fuck. Perigo, me ligou, titigou, eles vão se lambuzar saboreando fogo amigo. Às vezes sem verba, mas sempre com verbo, pegando a visão do mundo moderno. Usando terno, ganância sem limite, senso coletivo praticado não existe. A massa se reúne e causa choque, se ele não gostar, I don't give a fuck. Perigo, me ligo, te digo, que eles vão se lambuzar saboreando fogo amigo.